62, 51, decolada 236, chame o controle na 2018. Boa noite, bom dia. Sinal 35, paterna 1, 2, 3, sinal 8. Bom dia, agente aliado, para reboque da posição 12, do parque principal, a posição 5, do parque principal. Aqui, autorizado, reboque, reporte o tema. Bom, 349, táxi autorizado em frente. Segunda táxi à direita de táxi frente, um pouco de reporte pronto, ajuste na 019. Em frente, direita na Índia, chama na ponta, ponto espera no 019, ajuste para você, tá claro. Só o oficial de Alfa, respeitando para ponto 08. Ok, está autorizado, senhor. Quem é o Oscar de Alfa na escuta? Oxi, Oscar Alfa na escuta. Quem foi a Aero, se não, que desce pra cima para o gate 7. Oscar de Alfa, sim. Confirmou o gate 7. Afirmo, 07. Oscar Alfa, sim. Confirmou o gate 07. Autorizado em área de colar, 1349, o verão está nos 50 graus e não zero mais. Sim, de colar, 1349. Chama na luz 1, no chame Recife, frequência 128, decimal 35, terra 123, decimal 8. 2235, 238, bom dia. Então, 1349, decolar 245, chame o controle Salvador e 20, decimal 8. 208, eu vou 1349, bom dia. Salvador, bom dia, vou 1349. 249, contato mudar a decolagem, que fazia São Bruno para a Militeira e Tuzé. é o Papa Romeu, Golf Tango Romeu. Prossiga, Golf Tango Romeu. O Golf Tango Romeu está no pátio 3, na posição 2, Romeu. Solicita autorização para reboque para ponte 4 no pátio principal. Autorizado, reporte ao término. Autorizado, reportará no término. Bom dia. Bravo Lima, prossiga. bom dia. Fazer autorização para reboque na posição 14, para a posição 9. Faz de volta, por favor. Autorizado, chama a terra. Ok, para o teste. sua voz, obrigado, bom dia. Problema, tá fechado aí, bom dia. foguete é o 5, seja informação Wolf, autorização Guarulhos. Tem 3171.4. Pronto. 3320 para Guarulhos, recorda pista no zero, saída Sandro 1 na transição Mótila. Acertando o som do 1-0 e segue. Controle 1-2-0-8, transponder 5-1-7-1. 1-7-1, autorizado Guarulhos, nível 3-2-0, autorizado 10, reforma 10. Então, vou transição Mótila 1-2-0-8, 5-1-7-1. Correto, 3-1-7-1, sem parte de flexionamento. Chama 2-5, contato radar. 2,5 para a posição Conte. Sua escolha é autorizada para o de posse, a recepção é chegada a posse e o reporte é mediado em descida. Rio 5973. Rio 5973, chama aqui na frequência 198, sinal 95. Perfeito, aliás. E Salvador, bom dia. Rio 5973, interceptando. Estou nascendo 0 graus no nosso, estou autorizado, pista no zero. Choveu há pouco, pista parcialmente molhada. Entra. Chama 25, autorizado de escrita para 4.003, que nega 1019. 73, o solo Osuna Ono, chega via Alfa e Kilo Pati 3. Estacionamento, passarei 2221. Passarei 2221, você vai que estacionamento chama Tex. Vai para o táxi 2221. táxi passageiro 2221, está com 4-4 a bordo, 4 horas e 50 de autonomia, alternando Goiânia. Passageiro 2221, nós seguimos em frente, chame o ponto de espera ponto, táxi de Ainda, último 19. E Ainda vai chamar pronto 2221. Salvador, um cordial bom dia, o passageiro 2221, sobe via Momo, transição ataque. Passageiro 2221, contato aguardado com Lages, suba via, sobe a Momo, terreno de Lomeda. Subida 160, passageiro 2221. Oceana 25, chama a na frequência 118, decimal 95. Salvador, bom dia, Oceana 625, estabilizado. Polícia 625, chama o visual com campo, 2140 graus, 139. Pista malhada, porém sem chuva na vertical. Ok, vai passar. Oceana 6225 pouso autorizado, pista na cara. Após desvio, subo a TAP, passarei 2221. Apollo, aos 26, chega de Alfa e Juliette, portão 02. Sessão autorizada, alinhar e decolar, pista 10, vento 940 graus, 13, né? Autorizado, alinhar e decolar, 10, tá 3171. Zona 7, Ana. Decolou 3-0, chamando 2-0, 2-9, 2-0. 2-0, 8, bom dia. Prove Salvador, bom dia. Estamos 3, Zona 7, Ana. São 1, 1. Prove Zona 7, Ana. Conta a trabalho da colagem. Sobre a via São 1, para nível de volta, 2-0. Via São 1, para 3-2-0, quando possível, a prova de lida. Autorizado o senhor de Lido, até 3171. Lido, obrigado, até 3171. Autorizado o senhor de Lido, continua quantas milhas ainda nessa prova? Aproximadamente mais 10 milhas nessa prova, 2221. Tente. Salvador, o 3171, isso aqui é um desvio direita, 230 por 15 milhas, faz uma olhada. Ponto Vicente, 230, 15 milhas, após o leda. Jesus 5-2-6, confis. Autorizado da corda pista 1-0, saída Araruna, transição Alessa, após Alessa, volta Zop, interjeta em PET, fecha a transição no Zulu 2-1 e segue com a palavra. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, transponder 5-2-0-3. Atrás dos desvios, depois do barril. Já faz desvios, direto para ele, 2-2-2-1 para aparecer.